Nove amigos em comum, deixa eu ver se... Eu não sou amigo dela. Eu sou. Ah, nove amigos em comum, o boy é um deles. Agora, caralho, a foto dela, quando você abre o perfil dela, não a foto do perfil, a foto grande, tá ligado? Aquele do Orkut, do Facebook moderno. É uma foto, meu amigo, Jesus! de ó, meu Deus. Parabéns, tio Lucas. O Lucas pegou quem daí? Sério? Eu acho que sim. Se não Caralho. pegou, é melhor falar que pegou. Caralho, quem é essa porra? Ah, tô pronto pra gravar, vamos lá. Filha da puta. Podcast de Tanguinha. Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha. Hoje nós vamos falar do clima do Oscar sobre os filmes que vocês não devem assistir nunca. São os piores filmes de todos os tempos que nós vamos recomendar para vocês. Mas não é porque a gente está querendo salvar vocês não, porque a gente sabe que vocês são curiosos e vão ver os filmes ruins só porque a gente disse para vocês não assistirem. Seus sádicos nojentos, gosto de tomar porrada. Vocês gostam de pegar gordinha. E pra fazer essa bagaça, tô eu aqui hoje, mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff! E comigo hoje, o Bode! Lucas, eu sei o que você fez no verão passado. Aê, esse é o verdadeiro campeão! Aê! Comigo e com o Bode, o Pombo! O dia que eu fizer o filme vai ser a história de um rapaz muito legal que fez uma coisa que todos seus amigos não poderiam saber. Envolveu uma gordinha. É isso aí. Envolveu mais de um amigo ao mesmo tempo. Opa! Sim. Opa! Várias gordinhas. Isso aí. E comigo e com o Bode e com o Bombo, Abraão, o semi-judeu! Pô, não entendi a piada da gordinha, mas tá valendo, tá valendo. Não tem problema não, a piada da gordinha é muito avançada pra você. Essa piada é muito pesada. É sujo de pesada? É, o elefante ficou na lama. Ah, ele gosta de mulher que enche a cama, pô. Pô, quem não gosta de uma mulher que enche a cama? E hoje, pra fechar o Quinteto Maravilha, diretamente do Telhacast, o Thiago! Opa, opa, minha primeira vez aqui hoje. Seja bem-vindo, cara, seja muito bem-vindo. Valeu. Thiago, já te aviso, o Pluff vai te maltratar aqui, cara. Já é um costume, é verdade. É, querer, eu mas maltrato o convidado. Eu sempre maltrato pelo vídeo. Ele só tem... maltrata quem ele deseja. Ele tem que se vingar, né? Tem que me vingar, é. Fui lá participar e bom, participamos lá, e agora ele, o Thiago tá aqui pra levar o troco. Então é isso, galera, a gente volta rapidinho com os piores filmes dos mundos. Puta, depois que pariu. Moral de recado. Piores filmes no melhor português. Galera, começando o Moral de Recados muito rápido. Pra você que não sabe, nós temos um Twitter e um Facebook, porque nós somos modernos e... Fala uma sigla maneira aí. Moderno. Uma sigla maneira? Adjetivo, um adjetivo, sei lá. Clubber. Nós somos clubbers, isso. Clubbers. Por isso, vocês devem seguir o Twitter da Tanguinha Corp, que é @TanguinhaCorp, e devem curtir o Facebook da Tanguinha Corp, que é Tanguinha Corp. Vai lá e buscar e procura Tanguinha Corp. Ou então Facebook barra Tanguinha Corp. É que a barra fica num lugar muito ruim do teclado, hein? Prefiro o dia estar lá no procurar mesmo. E mais recados, vamos. Se quiser mandar um recado mais carinhoso, mais íntimo, mais pessoal, mais gostoso pra gente, você pode mandar para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Você fala com essa voz de veludo, ninguém se sente intimado a mandar e-mail, cara. Pombo, fala com... Com a voz de Calói, já sei. Não dá spoiler, não. Dá spoiler, vai. Ok. Então eu vou falar com a voz do Carlos Alberto. Pra você! Deixa pra lá. Então é isso. facebook.com/tanguinhacorp, twitter.com/tanguinhacorp, podcast Tanguinha. arroba tanguinha4.com. Deu um delayzinho. Deu um bizinho. Recomenda aos seus amigos, recomendem temas. Vamos levantar, vamos arejar o mundo, gente. E ó, queremos mais ouvintes participativos, hein, galera. O público tá crescendo, os ouvintes participativos tem que comentar. Nós queremos amiguinhos. É, e nosso parceiro novo, Vida Beta Cash. Isso aí, seja bem-vindo. Galera, é o seguinte, estabelecendo as regras do jogo, nós vamos falar dos filmes ruins, sem ordem predefinida, a caralha, ok? Perfeito. Então tá bom. E parece muito com a regra aqui. Quem é que quer começar? Não podia ser mais simples. Eu quero começar polemizando, hein, meu amigo Abraão? Nós temos uma bandeira pra levantar aqui. Muito colorida. Muito colorida sempre. Você, que tá aí ouvindo esse programinha, provavelmente achou máximo, achou bonito, se emocionou com um filme chamado Avatar, de James Cameron. Excelente filme. Excelente filme. Vão todos pro inferno que falem mal. Excelente filme. Não, não é bom não. É bom o filme. Cara, primeiro, cara, Avatar, o cara... Cara, o Avatar, na minha opinião, é um filme conceito. Primeiro que você fale para fora para falar de Avatar, por favor, senão ninguém vai te ouvir. Olha só, Avatar, na minha opinião, é um filme conceito. Filme conceito. O que é um filme conceito? Fala aí, ô, Samarta, do Centrado. Cara, então, aí, posso falar? Pode. Aí. Então, é um filme conceito. É um filme conceito. É um filme que o James Cameron utilizou a tecnologia, toda a tecnologia, pra desenvolver um novo tipo de 3D. Entendeu? Ele ficou 20 anos lá desenvolvendo aquele novo tipo de 3D. E só, cara. E se você pegar a história do Avatar, é uma história genérica que, pô, qualquer um escreveria. Então, o filme, na minha opinião, é ruim. Pelo contrário, já escreveram e substituam os bonequinhos azuis por índios, você tem Pocahontas. Não, beleza. Cara, olha, não, mas peraí. Se vocês estão procurando só a história original, vocês vão ler um livro. Porque Não. O filme foi anunciado como a revolução do cinema. James Cameron ficou em recluso 10 anos. Foi anunciado e cumpriu a promessa, cara. Que promessa do quê? De fazer Pocahontas é crescer? É arte do audiovisual, cara. Isso ele foi revolucionário. Não é porque... Como é que você vai ficar choramingando agora? Cara, eu fui pro cinema e tive uma experiência audiovisual como eu nunca tive antes em outro filme. Isso já vale pra mim pra ser um filme excelente. Cara, tu nunca viu uma árvore pegando fogo na vida real? Ah, eu vou te falar. Eu vi um poste, serve? Um transformador? Porra, a gente tava junto esse dia. Ô João, olha só, o que eu falei de filme conceito? É isso, cara, é tipo um carro conceito. Carro conceito é um carro bonito, só que ninguém... Ah, tá, tá bonitão o carro. O filme conceito é, ele desenvolveu a tecnologia em si. Agora, o filme em si é bom, cara. Se você ver o Avatar sem 3D, se você ver o filme, como eu não vi o 3D. Então, se você ver o filme, eu vi em Blu-ray. Se você ver o filme normal, você fica assim, nossa, que... Parada é muito genérico, cara, o filme. Não é genérico, não, cara. Tem uma história redondinha, bonitinha. Não é nada demais. O cara criou um mundo maneiro. Fluff. Cara, ele não criou nada. Olha só. Ele não criou nada. Aquele mundo, se você procurar em qualquer livro, qualquer coisa. É aquele mundo, cara, aquele mundo do Avatar, não, cara. Não, é baseado no livro do James Cameron, no livro, não lembro. É, baseado no livro, chama Pocahontas o livro. Não. Cara, aquilo ali, qualquer Final Fantasy da vida tem ilhas voadoras, tem bichos diferentes. Ele mudou o número de patas, botou asas nos bichos, meteu um USB no cu de todo mundo e pronto. Foi isso que ele fez. É nisso eu tô com bode. Eu acho que ele só misturou Pocahontas com Smurf e fez aquela porra mesmo. Eu te falo, na época do Oscar, não, o Avatar tem que ganhar Oscar. Eu concordo, dá melhor diretor pra ele, porque o cara teve um trabalho pica. Verdade seja dita. Tecnologia, ele investiu pra caralho, o boneco ficou realista mesmo, parabéns. Mas filme é audiovisual, é história, é enredo. E vai tomar no cu. Eu já vi Pocahontas, cara. Eu tenho Guaxinim até hoje aqui em casa. Mas, cara, quando você foi ver o filme, você se divertiu? Cara, não me disse nada. Eu me vendeu uma coisa revolucionária, eu achei, vou sentar nessa cadeira, vou sair daqui batendo pau. True Lies, que é outro filme dele, me diverte muito mais. Exterminador do Futuro 2, cara, eu vejo 100 vezes aquele filme, cara. Tipo, eu falo assim, nossa, cara, esse cara é um gênio. Porque, cara, a história do Exterminador do Futuro 2 é genial, é algo que você fica assim, caraca, maluco aí, que filme é esse? E cara, eu vou te falar, o Exterminador do Futuro 2, cara, eles conseguiram fazer uma tecnologia absurda, aquela do homem líquido, que custou dinheiro pra cacete, entendeu? Porra, aquilo é foda, o robô lá correndo, que estava bem trabalhando aqui, que tinha correndo, tomando tiro. O T-1000. Não, mas é vocês estão falando aí que ele copiou, que no original realmente tem até uma história do Avatar, se eu tenho que admitir, que foi plágio de uma história em quadrinho, não sei se vocês sabem disso, da Time Spirits, uma história em quadrinho da Marvel antiga. Vou até ter a capa aí anexada no post pra vocês verem a imagem da capa do ser azul, da floresta. Cara, que Time Spirit! Pocahontas! Não, Pocahontas. É Pocahontas! Guaxinim, cara gordo, lourinho, árvore que fala. Smurf, porra! Foi um apanhado de referências, cara. Cara, beleza, pô, o Avatar não é um supra-sumo. Cara, tem muita gente que fala que considera o Avatar, tem muita gente que fala que é bom por causa da tecnologia em si, mas ver o filme é um filme genérico. Quando concorreu ao Oscar com Guerra ao Terror, eu não tinha visto Guerra ao Terror. Aí eu não tive, na verdade, não tinha visto nenhum dos dois filmes. Aí eu vi nenhum falando, não, ridículo, pô, Guerra ao Terror ganhar. Cara, eu vi Guerra ao Terror, cara, é mil vezes melhor. Pô, mas Guerra ao Terror é um filmaço, cara. É mil vezes. Tu vai falar que Avatar mereceu contra Guerra ao Terror? Não. Irmão, não. Guerra ao Terror é muito bom, cara. Muito bom. É muito bom. Verdade seja dita, Avatar não tinha nem que ter sido indicado. É um filme regular. Vamos ver. Ah, regular. Cara, vocês são um bando de. Vocês vão maneirar com as outras. É, cara, olha só, não. João, vamos fazer uma análise geral. Quando você. Um jogo, por exemplo, um jogo de computador. Quando você analisa um jogo de computador, tem o gráfico, tem o enredo, tem a história, tem a jogabilidade, tem tudo isso. A diversão, cara, é o principal. A diversão. Avatar é o quê? É Avatar é gráfico e acabou. Ah, não é. É chato, cara. É chato, cara. Mas chato. Vendo Avatar no cinema, rindo pra caralho, rindo muito. É chato pra caralho. Me fala o nome de um personagem. Jake Sully. Você tá lendo, safado. Não, eu tô não. O Jake, eu lembrei do sobrenome, que a mulher fala Jake Sully, errado. A navela. É. Mas o que isso? Eu lembro que tem aquele coronel escroto. Escroto, bigodinho. E o dragão, aquele dragão do final também, que ele monta o dragão. Que eu não lembro o nome. Que ele chama o cara pelo nome lá indígena. Ele monta no Charizard. Ele monta no Charizard e chama ele de monta no Charizard. Cowboy de dragão. Space Cowboy. Aí, vê se alguém sabe, me diz essa porra, me responde isso daí. É, quem surgiu primeiro? Foi aquele grupo lá dos caras azul? Blue Man Group? Ou foi o Avatar? Blue Man Group. Blue Man Group? Ah, moleque, eu processaria facilmente o cara do Avatar depois, né? Porra, com certeza. Que filha da puta, eles roubaram a ideia então do grupo Blue Man Group, esse filho da puta. Eles tocam tambores também no Avatar. Essa porra, moleque, mas deve ter alguém que toca tambor, eu não lembro, provavelmente. Não, os índios malucos, os índios azuis tocam tambor assim, ficam lá. Aí, ele deve ter participado do filme, então, senão eles já tinham processado, filha da puta que criou. Ah, tudo bem, peraí, Avatar é um lado da lança, que vocês estão falando aí que é um filme de top de efeitos especiais, mas que a história é uma merda. E qual filme que tem uma história boa, mas que, assim, o conceito é bom, mas a conclusão foi horrível? Efeito Borboleta. Nossa, Efeito Borboleta? Peraí. Efeito Borboleta tem três finais. Efeito Borboleta tem três finais alternativos. Um deles é excelente e fecha o filme magistralmente. Qual é? É o final onde... Em todos os finais, ele voltava pra desfazer, né? Ou ele brigava com a menina, ou ele terminava ficando com a menina, ou teve um final que eu mais gostei, que ele volta pra quando ele ainda é um bebê dentro do útero da mãe e se mata. Dentro do útero. E a animação feita é muito bem feita e ficou um final perfeito, porque... Não sei se vocês lembram, mas tem um trecho no filme que um vidente fala pra ele que ele nunca deveria ter nascido. Aí ele volta pra dentro do útero e se mata. Realmente, ele nunca nasceu. Era o que era pra ter acontecido. Meu Deus. Caralho, como isso no filme 1? Beijo com Borboleta? Hã? É. Que isso? Aonde que rolou esse final alternativo? Cara, eu baixei... Eu já tinha assistido em DVD e vi o final normal, que foi pro cinema. Mas há um mês por aí eu baixei e assisti. E na cagada veio com esse final alternativo. Ah, tu deve ter visto um... Não, mas é com o ator mesmo, normal e tal, bem feito. Não, pra caralho. É o mesmo filme, pô. O filme Efeito Borboleta tem três finais diferentes. Caralho. É tipo... E tem um quarto também. Vocês não viram o quarto final? Não. O Ashton Kutcher pega o papel do Charlie Chin. Esse é o mais escroto de todos. E o pior de todos. Não, pior é quando ele pega a Demi Moore, cara. puro olho do Bruce Willis, filha da puta. Tem quinto final que você acorda e você lembra assim, caralho, acho que eu vi um filme horrível. Esse é o pior de todos também. Pô, esse aí é muito criativo, meio inovador esse final, hein? Pô, esse foi o meu final, rapaz. Deixei ele comigo. Final versão combo, 2.0. É, filme que tem final imbecil. Os Outros, cara, é um filme que no início promete alguma coisa e depois tu vê, cara, que filme imbecil. O final dos Outros é... filme que eu não me atrevi a assistir, cara. Cara, é muito ruim. Por isso que eu tenho raiva de não que vai no cinema pra ver filminho, pra... Acho que ver um filme é diversão. Porque os caras saem do cinema e falam, nossa, final genial, pô, final imbecil, cara. Mas tem raiva de quem vai no cinema tem raiva filme? De quem vai no cinema porque o final do filme é ruim. Não, eu tenho raiva de quem vai no cinema. O cara vai no cinema de bobeira, assim. O cara não tem vontade de ir no cinema. Não, é porque, eu acho que o cara vai no filme, independente do filme ser bom ou ruim, ele vai falar que é bom porque ele pagou, é isso? É, tem cara que é assim, cara. Tem cara que é assim. Mas você tem cara que é assim. Pessoa. Cara, eu tenho pena da pessoa assim, cara, que eu não aproveito. Não, me desculpa. Mas alguém falar bem de Comer, Rezar e Amar, você é um retardado. É um filme feito pra você levar sua namoradinha, você tentar alguma coisa e tal. Não é pra você realmente gostar daquele. Eu não sei se você for uma quarentona solteira, não é pra você gostar da porra desse filme. Eu já fiz isso com Se Eu Fosse Você Dois, levando uma menina pra pegar ela. Exato, tem filme que é feito pra isso, Alvin e os Esquilos. Ou você é um pai de família e você tá tentando comer alguém, sabe? Não, peraí. Ou você é um pai de família, ponto. Capa, por aí, brother, porque Alvin e os Esquilos Dois... Você não vai comer ninguém levando... Cara, não, você não tá entendendo. Você é um garoto novo. Você tá querendo se divertir. Ah, você tem uns 25 anos e tá querendo pegar meninas de 15, é isso, bode? É isso que você tá querendo ensinar? Não. Agora eu sou um cara de família, você não pode ensinar isso. Mas você tá ali, você tá querendo se divertir. Você pode. Você ir pro motel é uma coisa muito complexa. Agora você ir pro cinema, pô, vamos ver um filminho. Ah, que filminho, pô. Tem esse aqui, divertidinho, hahaha. Se a menina entrou com você pra ver Alves e Esquilos, cara, ela não quer ver filme. Saiba disso. Verdade. Então vai pro motel, pô. Cara, aí, vou te falar que eu vi Premonição 4 4 vezes. Eu não assisti. Caralho. Cara. X-Men Origins Wolverine só me lembra um p***. Mas vocês vão cortar isso, tá tudo bem. Caralho! Que isso, novinha, que isso? Pô, você é meu ídolo, cara. Sério? Sério, porra. Caralho, moleque, puta, caralho, meu sonho. Porra, cara. Um dia eu ainda porra, vou então fazer. Porra, então pera aí, deixa eu contar aqui que eu já transei, porra, na sala do cinema. Que isso, cara? Transou? Ah, Cineíris? Oxe, porra, no cinema aqui de Recife tem um vão bem grande entre as fileiras, pô. E eu fui num filme que não tinha quase ninguém, pô. Então deitar ali no chão é bem. Que isso, caralho? Javier, que isso? Que isso, cara? Aí, cara, só. Só me diz agora que você não estava de quatro nesse momento, por favor. Não estava. Então tá, agora que tudo isso, bem. Cara? Outro filme ruim é o X-Men, né? Você falando de X-Men, os três primeiros. Que isso, cara? A melhor adaptação, veja bem, a palavra adaptação de quadrinhos que eu já vi na minha vida é X-Men 2. Que isso, cara? É muito ruim, cara. Não, pra mim, a melhor é o Watchmen, pô. Watchmen. Você já leu o Watchmen? Eu já li o Watchmen. Você prefere o filme à revista? Não, eu disse não. Que é, eu acho que é a melhor adaptação. Era melhor que o quadrinho. Não, na verdade eu acho que nem o Watchmen, cara. Eu acho que Sin City. Não, mas Sin City me transcreveu. Pegou a revista e animou. É diferente, não. Sabe? Não é uma adaptação, filho? Não é uma adaptação. Você só mudou a mídia. Adaptação é quando você pega as características de uma obra e você vai transferindo pra forma que melhor se adequa ao meio que você vai querer você passar. Você faz um arco que possa ser resolvido em 2 horas de filme, entendeu? Exato, com aqueles tudo, personagens. Começo, meio, fim, música, tudo. De tal forma que... você saiba da onde inspirou, mas não seja exatamente aquilo. Dark Knight. Dark Knight não é um filme de super-herói. Você pode tirar o Batman dali, você vai ter um ótimo filme policial. Pô, é mérito pra quem fez o filme, mas é um filme de super-herói sim, vai tomar no seu cu. É um ótimo filme, mas não é uma adaptação de quadrinhos. Aquilo ali é um filme de policial ótimo. Como não é, cara? É um filme policial, tem é um ótimo. Tem a porra dos bandidos, dos bad guys do quadrinho. Tem o Batman, tem porra de Robin, Mulher-Gato, e aí? Que mulher gato, que Robin, esse Batman é esse que vai aparecer, pô. pô, tá falando um filme que você nem viu não, ainda. Não, pera aí, no novo Batman não tem Robin, não. Vai ter a mulher gata. Não, vai ter o garotinho. Tá no mesmo. Teoricamente vai ser o Robin um belo dia, talvez. 500 dias com ela lá, o... Cara, o cara ficou esse maluco ficou lendo spoiler de internet, aí viram que o garotinho é um Robin, que tem um R lá, que os caras escrevem... É, no estádio lá, tem um cartaz que tem o R do Robin, quando aparece o garotinho... Eu confio que Christopher Nolan nunca vai botar o Robin no Batman, senão ele vai estragar o filme. Não, na verdade ele vai acabar no terceiro filme, né? Eu acho que isso aqui na verdade deixa só uma referência pra dizer, esse aqui vai ser o Robin quando crescer, mas eu não vou fazer o filme dele. Pode ser. Aí, beleza. Eu acho que foi algo do tipo, só. E falar em Robin, filme ruim é aquele Batman Robin. Puta que pariu. Mas eu vou te falar que eu vi aquilo no cinema com meu pai, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu achei o máximo. Mas porra, ali é foda, pô, porque o diretor Schumacher, ele era homossexual e ele acreditava que Batman e Robin eram um casal homossexual. Aí é foda, né? Isso não é justificativa, porque ele fez o outro Batman eternamente e não era aquela putaria toda. É verdade. É porque ele tomou um esporro. Close na bunda de George Clooney é pra lascar, né? Não, mas o Batman eternamente é até maneirinho, é até visível, né? Tu consegue sim, ver. Os três primeiros Batmans antigos têm seus méritos. Agora, o Batman e Robin em si, com Schwarzenegger, uma turma, aquilo ali já é farofado. Ele diz, o álibi dele é que ele fez inspirado na série antiga, da década de 60. Por isso, aquelas cores fortes, aquela putaria toda, aquela palhaçada. Essa é a desculpa dele. Na prática, só acho que é um filme homossexual. Pula Fedora. mas pra mim vocês estão falando besteira. Todo mundo sabe que a melhor adaptação dos quadrinhos pro cinema foi Turma da Mônica, cara. Todo mundo falando merda. Baixo, mas caralho. Pro filme do Mario, né? Puta, com certeza. Filme do Mario, pô, filme da obra-prima, moleque, filme do Mario. Aquele filme do Mario é uma vergonha, cara. Babu não, tem aquele também do Juiz também, cara, com. Juiz Dredd com Stallone? É. I am the law! Bom, só por causa dessa frase, cara. Como é que é a frase, bom? Com a boca torta. Me imagina com a boca torta. Oh, yeah! Hello! Eu tô imaginando um pombo com o bico torto gritando isso na rua. Tu vê um pombo com o bico torto, tu encara ele e grita I am the law! Sai correndo, pombo, cara. Pombo, como seria o Napa falando isso? Aí, bom, depois dos programas você ficou conhecido como imitador profissional da Tanguinha Corp, cara. Você precisa dar asas ao seu tom, cara. Vamos lá. Como é que seria o Napa gritando a MDLO? Oh, yeah! Hello! E o Gato Félix, pô? Tomar no cu, pô. Tá bom, então imita o Carlos Alberto, tá fechado. Fica no teu cu, Carlos Alberto. Não vai imitar uma porra nenhuma, não. How could you be so heartless? How could you be so Dr. Evil? You're bringing out a side of me that I don't know. Olha só, tem um filme que tá... Eu fui ver Tintim. Aí eu, no Tintim, eu lembrei dessa merda de filme de trailer, que eu já vi umas 5 vezes de trailer no cinema. Filme nacional chamado Dois Coelhos, cara. Nem lançou, eu já sei que vai ser uma bosta. O elenco já é de segunda. O elenco é de segunda. Alessandra Negrini, né? Outra coisa, um filme que tem o Taíde, amigo, não pode nunca mulher. Ser bom. Esse maluco não gosta de mulher. Não gosta. Alessandra Negrini, porra. Amigo, ela não gosta de mulher? Ela gosta de tudo. Ela foi casada com o Otto e Murilo Benício, cara. Ela é... E com dos coelhos também. O filme que tem o Taíde não pode dar certo. Ser racista. Não, isso não é racismo. Isso é bom senso. Por quê? Caralho, por que você afirma isso? Não se pode falar nada de um negro, moleque. Isso é racista. Isso não é racista. Tu não pode criticar um filme porque... Tu não viu o filme, cara. Cara, o filme que eu achava que ia ser ruim era o Batman Begins. Eu vi o trailer do Batman Begins e eu falei... Peraí, você tá mudando de filme. Eu tô falando desse filme. Não, você não, você viu o filme. Não, quando sair o filme e for bom pra caralho, Fluffy. Vocês gravem um programa só pra me sacanear. Fluffy, você não viu. Você está sendo racista. Não. Olha só, eu vi o trailer. Para, pede desculpa. Não, pede não, desculpa, desculpa não, você viu o trailer? Eu vi o trailer, Achei muito interessante. E só o que você viu no trailer foi cenas de ação em slow motion. E mais nada, nada. Esse diretor, olha só. Eu acho que no Natal do ano passado ele falou: Papai Noel, eu gostaria de ganhar uma câmera especial para filmar em câmera lenta. E ele tá filmando em câmera lenta todas as cenas do filme. Porra, o James Cameron bota ETzinho e pedra voando, você acha o máximo. O cara filma em câmera lenta é um lixo. Porra, há 3 anos atrás ele pelo menos tava mais na época, né? Vamos fazer uma aposta aqui, essa semana a gente vai ver o filme, na leitura dos e-mails a gente vai dar nosso feedback sobre esse filme. Nossa retroação? Exato, feedback, retroação caralho. Ah, Aí, eu posso falar um negócio nada a ver com o que vocês estão falando? Rapidinho, porque eu lembrei. Eu acho melhor não, cara. Por favor, por favor. É que você pode falar falando... se você falar imitando o... Não, peraí. Se eu falar, você falar logo depois de mim. Se não for engraçado, você vai ter que falar I am the law imitando o Gato Félix, ok? Bom, vamos fazer o seguinte nesse programa. Antes de você falar qualquer coisa, você tem que falar I am the law. Que pariu. Deixa eu fazer depois, pelo menos, cara. Você quer falar ou não quer? Ah, se não for engraçado, você vai ter que imitar o Gato Félix, vai. Ah, antes de tudo, tem que falar IMDLO. É porque vocês estavam falando não, de... Não. Você quer falar ou não quer? Pô, vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu. Eu também mando não, nessa porra. Não, estou te ouvindo. Pô, eu tô editando. O pombo tá falando pombo agora. Pombo. Eu vou desistir de contar a parada e era uma coisa que eu achava engraçada. Então, se for engraçado, você não vai precisar imitar o Gato Félix. É só falar. Mas eu tenho que imitar o Schwarzenegger, não. Falou nem de qualquer forma. Imitar, cara, imita aí. Pariu. Ah, yeah! Hello! Agora eu tô liberado. Cara. Vocês estão falando aí de tema. Tô tomando porra. Muito engraçado, Paulo. Valeu pelo comentário, Paulo. Muito obrigado, Paulo. Voltando, outro filme muito ruim é Carnossauro. Você já viu um Carnossauro? É da puta, cara. Aí, Paulo, eu não achei engraçado, não. Imita o Gato Félix. Caralho, que papo. Ah, eu vou me retirar, cara. Eu vou embora. I am the law! Vocês estão falando de cinema, preconceito e tudo mais. Fala. Eu lembrei da história do amigo meu, né? Que ele era afrodescendente e ele trabalhava. Não. Aqui nesse podcast vai ter essa hipocrisia, não. Esse negócio de hipocrisia. Hipocrisia. Ele, ele era negão mesmo. É, ele era negão. E ele trabalhava, era aquele tipo lanterninha, tá ligado? Do cinema. E aí todo mundo, toda vez que ele ia pro trabalho, ele usava ele de escurinho do cinema. Era muito escroto, apelido. Só lembrei que você queria compartilhar com vocês. O escurinho do cinema. Eu não preciso imitar o Gato Félix, né? Tranquilo. Então. Eu não achei engraçado, não. Meu irmão, um dos filmes mais decepcionantes da minha vida, pô. Fúria de Titãs. O novo ou o antigo? O novo, claro. Eu fui assistir, pô, na maior empolgação. Vou ver um monte de efeito especial foda, mitologia grega, que eu gosto muito. E o filme é uma merda, pô. Eles estão tentando empurrar que eles são mortos, então, cara, como... um ator foda a todo custo, pô, e ele não sabe atuar, não. É? Então tu tá falando mal do protagonista do teu Avatar? First Blood! Ele quando tava como Jake Sully, eu não gostava, não. Mas ele como Navi, era foda. Sim. Ou seja, a tecnologia do filme, não a atuação, não a história. Double kill! Ah, cara, é porque ele é um mau ator. Ele também no Exterminador do Futuro 4 era uma merda, pô. Beleza, ele tinha que fazer um robô sem expressão, mas ele exagerou, porra, na falta de expressão também. Escolheu o cara certo. Cara, vou te falar que eu não vi o filme, cara, desse aí do... que é? Puro Titãs. Mas me disseram que quem viu, pelo menos que eu ouvi, falou que o filme original é bom pra caralho. E cagaram pra caceta nesse... Exatamente. Nesse remake. O primeiro filme é de 81 e foi investido um dinheiro do cacete nele pra ser feito com o melhor que havia na época. Por isso ele é muito bom. Fúria de Titãs devia ter sido feito com a tecnologia similar de Avatar. Senão ia ser uma merda. Principalmente pra quem já tinha visto o primeiro. Tirando a Medusa, cara, todo o resto do filme é uma merda. Eu não vi nenhum. 81 era a massinha de maior qualidade que eles poderiam comprar, né? É, não, 81 era stop motion. Exatamente. Era stop motion, mas... mas bem feito pra caramba. É, não quer dizer que é ruim, entendeu? Eu não vi esses filmes. teve uma onda de filmes épicos também. O Ridley Scott estava despirocando, fez Cruzadas, fez Robin Hood, fez Arthur, um pior que o outro. O Cruzadas ainda tem aquele Rei Leproso, que é maneiro pra caralho, mas só isso também, filme esperto. Isso aí é tudo, posso falar, isso aí é todo filme pra vagabundo ficar ganhando Oscar, cara. O Ridley Scott ganhou lá o Gladiador, baita filme, filmaço. Aí o cara falou assim, ah, beleza, se eu ganhar um filme Oscar com Gladiador, vou ficar fazendo filme épico pra ficar ganhando Oscar. É que o Spielberg faz hoje em dia, entendeu? Tá fazendo esses filmes em Cavalo de Fogo, sei lá. Tá Cavalo de Fogo? Tem filme do Cavalo de Fogo? Não, é, lá. Cavalo de Guerra. Cavalo de Guerra. Tem Cavalo de Fogo. Acho as brasileirinhas que produziu. Eu acho que hoje em dia nem... O dublador do Sylvester Stallone é o mesmo do Cavalo de Fogo. Com certeza. É, esse ano saiu também o Imortais, que tem uma temática parecida com a de... É, isso que eu ia comentar, cara. Você chegou a ver no cinema, Imortais? Não, eu porque estão falando muito mal, cara. Não, falar o seguinte, se você for pro filme baseado em todo o seu conhecimento de mitologia grega, você vai achar o filme uma merda. Se você quiser ignorar e quiser só se divertir mesmo, aí você vai gostar do filme. Claro. Tipo, é um filme baseado em 300, cara. Você não pode ir pro filme esperando uma aula de literatura, porra. Você vai pro filme esperando aquela luta maneira, aquela porrada e tal. Ah, mas olha só. O vai esperando o Santoro pelado. João. 300 não foi baseado na história dos 300 Espartos, foi baseado no quadrinho do Frank Miller, cara. Que, por sinal, se inspirou num filme que ele viu quando era criança sobre os 300. Isso, bem, cara, isso, mas a gente, geração da tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com a história dos 300 Espartos. É original, cara. É, tipo assim, não é certinho, não tem um livro contando a história do... Você tá no protagonista do... Leônidas. Do Leônidas, não é... Não, isso é do 300, tô falando do Imortais, que é... Ah, do Imortais, eu não sei. Vamos chamá-lo de Leônidas também. Herói de ação genérico Leônidas. Eu jurava que os 300 eram inspirados num sonho erótico do Rodrigo Santoro. Vocês estão falando, cara, que não agora. 300, eu só fui pra ver o This is Sparta. É, 300 é isso mesmo, é ação, é estética, não tem. Você liga seu cérebro e se diverte por uma hora, tá ligado? É bom. Cara, consegue é o melhor filme, que Avatar, cara. É o filme mais homossexual da história. Ah, cara, por quê? Ué, porra, um monte de cara marombado, suando, só de tanguinha de texugo, porra. Olha só, tá metendo uma bronca aí de mitologia grega, que mitologia grega, meu irmão, você acha que tu não sabe nada de mitologia grega, porque os gregos se agarravam nisso. Era uma viadagem, cara. Sim, mas não eles não precisavam ir pra guerra de sunga, né? Não, pô, mas era assim, cara. Não, eles não iam pra guerra de sunga. Tu já viu, tu já pegou o quadrinho do Frank Miller? Tu não tava vivo na época. Cara. Cara, tu não tava vivo na época. Não, eu sei que é histórico que eles andavam pelados pelas ruas, a homossexualidade não era mal vista. Pelo contrário, ele era estimulado, inclusive o exército. Tinha aquele Battle Friends, aquele fervor do guerreiro, fervor da batalha. Você lutava mais ferozmente sabendo que o homem que você amava tava podendo morrer do seu lado. Isso é sério. Mas não é verdade. Aquele filme Troia foi isso, cara. A mulher era simplesmente pra reprodução. Uhum. Mas certo. Não significa que eles iam pra guerra de sunga ou pelado. Não existe. Não, guerra de sunga, cara. Vou te falar que se eles fossem pelados pra guerra, assustavam muita gente, cara. Chegou um exército de grego do pelado. Com o pinto balançando pra um lado e pro outro. Uá. Bota a mão atrás e sai correndo. Nessa não tem porra de escudo grego, não. Salve-se quem puder, brother. Seu não será perdoado. Ele coloca proteção no antebraço, na canela, né? Que é onde dói mais. Caramba. Vou te falar, no joelho, né, principalmente. Tu nunca jogou RPG, não, cara. Eu nunca joguei RPG. Pô, RPG tu começa praticamente com só armadura ridícula. É, tu tem uma faca, um saco com 10 moedas e simbora, brother. Uma pederneira e um cantil. E a roupa do... Isso. KY. Começa com uma arma. KY. Não, mas é verdade, mas... KY pode ser uma arma, cara. Mas eles tá bem usado. Foram disso, cara. Olha o puff! Esse garoto! Tá curinha. É, tá usando bem dinheiro, KY, nada. Né? Hã? Então, outro filme que eu achei muito ruim. Aliás, tem um filme que nem questão de achar ruim, mas nosso amigo Jovem Nerd comentou, falou que é um lixo, é o tal do Agamemnon, né? Porra, assistiu o tal do Agamemnon, cara. Porque, cara, o filme é dos caras do Cacete Planeta. Não vai vir coisa boa. Não. É óbvio que não vai vir coisa boa. Você eu sabe, nem sabia desse filme. O Agamemnon. O Globo, todo domingo, eu acho, tem a coluna do Agamemnon no segundo caderno. É até engraçadinho e tal. Piadinha sobre Jacinto, leite aqui no rego. Exato. Essas piadinhas idiotas, assim, trocadalhos, sabe? Ok. Coluninha do jornal é engraçadinho. Eles resolvem fazer um filme. Só que os caras, eles faziam um programa de televisão. Eles fizeram um programa de televisão de 1h30. Assim, sério, aquilo não merecia cobrar ingresso, cara. Podia ser especial de Natal do Cacete do Planeta. Sem sacanagem. É muito horrível, cara. É sem graça. São esquetezinhas. Aí eles colocam uma pseudo história pra ligar. Só que as esquetes não são boas, cara. Aparece o seu Creyson? Não, não aparece o seu Creyson. É o Madureira e o Hubert. Tem o Adner. Ô, Jovem Nerd. Ah, então é foda pra caralho. Ô, Jovem Nerd. Oi. Sabe o que me deu a impressão quando eu vi essa parada do filme? Eu senti que eles queriam meio que imitar os filmes do Baron, Sacha Cohen. Vamos ver, não sei qual o nome. Pra quem não sabe, o Borá. A ideia era tipo essa, assim, fazer um pseudo-documentário agressivo. Tinha essa ideia. O problema é que o que acontece? Quando esses caras têm essa proposta, eles são muito... Eu não sei se é a sociedade brasileira ou se é a mídia brasileira. A mídia é comparativa burguesa. É, mas é, eles são assim. E o que acontece? Eles nunca iam conseguir fazer o tipo de humor que o Sacha Baron Cohen faz, porque é um humor muito pesado e o humor dele atinge muita gente, entendeu? Atinge muita gente. E aí eles fazem essa coisa mais Cacete Planetada. Se eles fizessem tipo o Borá, por exemplo, ia ficar maneiro. Ia ficar maneiro. Cara, a ideia do programa. Do programa. Pera, que não foi o programa. A ideia do filme é até boa, porque é o pseudo repórter cruzando a história. Tem lá na Segunda Guerra, na queda do Muro de Berlim, tá ligado? Caindo as Torres Gêmeas. A ideia não é ruim. A gente já viu antes, mas não é ruim. O problema é que eles estão muito pegados à televisão e trocadalhos, cara. Pelo amor de Deus, eu não acho graça de você falar que você afogou o ganso, sabe? Isso não tem graça, cara. Pelo amor de Deus, não me cobre ingresso pra isso. Fica lá terça-feira. Depois da novela, porra. Desnecessário, né? E bota o Marcelo Adnet pra ter aquela pegada jovem, moderna, descolada, MTV. Uhul! Pete! Só que, cara, não funciona, não. Cara. Não funciona. O Adnet é um merda. Desculpa aí, pombo. Sabe? Mas ele não banca. Porque o roteiro é fraco. O ator é bom, mas o roteiro é fraco. Então não adianta. Aí fazem piada sobre travesti Ronaldinho. O cara fala, pô, pra eu calar minha boca, você vai ter que me dar 5 pau. Aí o Ronaldinho fala, pô, contando o meu, só tem 4. Sabe? Não. Isso não é faltou engraçado. Faltou aquele cortezinho com os efeitos de Cacete Planeta depois. É, subir a cobrinha. Isso não foi engraçado. Cara, o Cacete Planeta não saiu do ar, não foi à toa, né, cara? Tinha um motivo. Os caras conseguiram investindo no errado. Ainda mais isso, ainda perderam melhor caceta. Ah, não, isso aí já tava ruim há muito tempo, cara. Já tava ruim com o Bluff. O Bluff é entendido pra falar qual é a melhor caceta. Ah, tua mãe também, né, pô? Quer que eu pergunte? Eu posso perguntar de novo. De mim, a sua asa, ele quase perdeu. E foi. Seguinte, o Thiago deve estar ciente desse filme, que eu Sim. fui lá no Telecast, eu comentei, ele deve lembrar, que é um filme chamado Drácula 2000, que é o seguinte, é um filme de terror, ao menos essa é a intenção dos autores, né, contar um filme de terror. Acabou que virou um filme de comédia, pelo excesso de ketchup e pela história mal feita, que é o seguinte, a história do filme é muito simples, Drácula 2000, e é no futuro, tá ligado, o filme. É um filme muito moderno. Por acaso, os últimos seres humanos estavam numa nave espacial no espaço e o Drácula estava dentro da nave adormecido. Eis que, por algum motivo inexplicável, o Drácula acorda. E, por coincidência, a última descendente direta de Van Helsing estava na nave. Olha só. Olha que coincidência, cara. E aí começa, o Drácula desperta, vai atrás dela e o negão morre, porque o preto sempre morre no filme. E rola umas cenas de sexo e ketchup e acaba o filme. Que merda de filme é esse, cara? Sex Catsup Negão. Parabéns pra você, belo filme. Eu acho que se eu falasse só não vejo Drácula 2000 ia ficar melhor do que minha explicação, mas não vejo Drácula 2000. Esse filme é muito ruim, esse filme. E tem, no final o nego descobre que o Drácula era o Judas. Da Bíblia? De Jesus. É. Ah, é verdade. É, ainda tem isso, cara. Ainda tem essa virada épica aí no filme. Jesus. Não, Judas. Era Judas. Eu gosto muito de uma cena desse, eu gosto muito de uma cena desse filme quando ele tá chegando numa festa, aí o cara que atende a porta, ele enfia a mão na barriga do cara, sobe a mão e divide o cara em dois, feito uma banana descascada. Cara, são efeitos especiais toscos, muito mal feitos e muito pastelão, cara. Cara, falar em efeito especial trash, tem aquele filme Anjos da Noite, de vampiros e lobisomem. Bom, filme, cara. Bom, o filme é bacaninha, mas só que a cena final, eles estão matando, sei lá, Caim, Abel, sei lá, um vampirão mor desses old school. Só que eu acho que acabou o orçamento do filme. A cena, sério, você no After Effects faz, você liga seu Movie Maker e você faz. Ah, não, mas peraí, pode você é muito chato com efeito especial, cara. A gente foi ver X-Men, a primeira classe, o Bode passou o podcast inteiro sobre X-Men reclamando do Fera, cara, que tava mal feito. Caralho, mas o Fera peludo é comédia ali no cômico do filme, cara. Parece um animador de festa infantil, cara. Porra! Aquele macaco de traje malandro. É muito trash aquele Fera. Acabou o dinheiro também, cara. O que eu posso fazer? Botaram o Magneto controlando o submarino, o míssil. Que pena, não sobrou pro Fera, cara. Prioridade. Aí deixaram um cara com uma pelúcia lá. Acredito até que seja um stop motion aquilo. Porra. Ei, buddy. É no Anjos da Noite, Kate Beckinsale. É tão linda, cara, que eu ignoro qualquer coisa que tiver naquele filme. Não, o filme é até bom, cara. O filme é realmente... Bom não é, mas é divertidíssimo. Agora, aí... a cena final acaba o orçamento. E aí o vampiro é realmente partido no meio e abrem um vampiro em dois, tipo, pegam o frame e esticam. Não tem efeito, cara. Aí jogam um sangue qualquer no chão e o filme acaba, fim, sobe crédito. Foda-se, depois você vai ter a continuação e tal, mas é muito triste que o filme é bom. O filme é bom. O filme é bom. Então é o seguinte, galera, podcast bom acaba sendo nada mesmo. Foda-se se vocês estão me ouvindo. Podcast foi muito ruim, cara. Vocês têm que se lembrar que todo podcast terminado em zero é amaldiçoado. Então, é nota zero. Tem graças a Deus que vocês podcast ter ficado pelo menos um pouquinho engraçado. Exato. Então não reclamem. Não reclamem. Não quero nenhum e-mail de reclamação, entendeu? Quem manda os e-mails não é seu irmão. Que meu irmão, cara? Não tem irmão, pô. Não tem irmão. Não, nada disso. Então, essa é a personalidade hétero do Plus que manda e-mail. Isso aí. Então é o seguinte. Galera, muito obrigado pela audiência. Até o podcast 10. Se até o podcast. Caralho. Se até o podcast que termina em zero vocês ouviram, eu tenho certeza que vocês são grandes fãs do Tanguinha Corp. Que vocês continuem nos ouvindo. Queria agradecer a participação obrigatória do Bode do Bombo. Obrigado a caralho, passa a carteira. Foda-se. Queria agradecer também ao Abraão. Muito obrigado, Abraão, pela participação. Pô, de nada aí. E as camisas, Abraão? E aquele tá de camisa, cara. Não vai sair, não? Não, entendi. Deixa pra lá. A gente também não entendeu. Queria então agradecer também ao Thiago do Telecast. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar mal dos outros aqui. Que isso, cara. Falar mal dos outros sempre é bom, né? Uhum. Então é isso aí, galera. Acessa aí telhacast.com, o podcast também muito bacana do Thiago. E é isso. Vamos agora para os e-mails. Um abraço. E-mail. I am the law! E-mails. Amigos, está começando mais um bloco de e-mails da Tanguinha Corp. Bloco final. Bloco? Bloco. É bloco. Bloco. E eu confesso que eu estou um pouco triste. Por que existe as trechas? Porque eu tenho a doce ilusão de que os troféus são os programas mais esperados pelas pessoas, sabe? Que é o nosso melhor programa, mais divertido, mais baixado. É, no mundo imaginário. Um dia eu tive um sonho. Pois é. E aí fico esperando toda vez chegar o programa novo, faz um programa bacana, edita, pá, pam, põe no ar 2 horas de programa questionável. Aí vem e não chega recado direito, chegam só 2 e-mails. Aí eu fico triste, sabe? E um programa anterior, que não foi nada, foi tipo uma conversa solta, toda repicotada. É, serve é, cinco e-mails. Aquilo serve, é o reflexo da categoria dos nossos ouvintes. Sacanagem, sacanagem, a gente só pessoa chegar. Vou começar a usar isso como critério pra montar os próximos programas, cara. Não, é só, não pode ter pauta. Não, que mais? Não pode ter objetivo. Porra, cara, você tá me inscrevendo, tá aqui agora. E não pode anunciar os participantes na abertura. Ah, porque pode assim pode aparecer quantas pessoas quiserem aleatoriamente de qualquer jeito, entendeu? Aí fica muito mais legal. Cara, o negócio é tacar na cara das pessoas de qualquer jeito, entendeu? É isso que eles querem. É isso que eles querem. É que nem mulher de bandido, entendeu? É assim, eu gosto de apoiar mesmo, eu gosto de sacanagem. Então vocês são nossas mulheres de bandido a partir de agora. Exatamente. Não esperem grande coisa da gente. Que isso, cara, não fica de mal com eles não. Foi voluntário, eu aposto que a partir de agora tudo vai ficar bem e eles vão começar a comentar. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Quando tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nós recebemos dois e-mails de dois ouvintes muito participativos. Quem são? Pombolino, começa lendo o primeiro e-mail aí. Ok, então. Vou ler aqui o primeiro e-mail, pra variar, do nosso amigo Thiago França. Inédito. Lembrando que ele não é parente de ninguém aqui. Ele diz assim sobre o Cast 39. A melhor abertura não quer dizer melhor programa. Mas estou no segundo round e já acho que é. Ele falou que é o melhor programa pra ele. Não. Ele falou: a melhor abertura não quer dizer que vai ser o melhor programa. Mas ele já tá achando. Ele mandou esse e-mail quando ele tava no segundo round ainda. Ah, tá. Eu pensei que quando ele tava na segunda série, porque ele não botou as vírgulas no local certo, aí eu fiquei tudo embolado aqui na hora de ler. Eu entendi. Mas tudo bem. Ele continua dizendo assim: o Pombo insiste que a risada da Dani salva a piada. Mas não vota no Sérgio Malandro, que é o mestre do ha, ha, ha, no final da piada. Ah, você mereceu. Não que eu esteja reclamando, ele diz. Vocês falam que o random.org é justo, mas a ordem ficou igual a da capa. Isso é marmelada. Porra, que anos. Meu Deus. Presta atenção, você sabe que a capa é feita depois que o programa foi gravado, né? Exatamente. Eu tento fazer assim, eu não sei se eu consegui fazer isso em todos os troféus, mas a vitrine ela é feita na ordem em que é colocada no random.org. Então primeiro vem o random.org e depois vem a vitrine. Primeiro o ovo e depois a galinha. Entendeu? Por isso que tá assim. Entendi. Mas por que não vem a galinha antes do ovo? Porque. Então eu vou começar a fazer a vitrine antes do episódio, pode ser? Pode ser. Você vai ser o nosso deus do random.org, você vai escolher o que vai rolar. Exatamente, eu quem digo. Então vamos lá, ele continua ainda, diz: eu queria a opinião de vocês. Quem paga mais mico? Eu rindo do podcast no meio da academia ou pessoas de 50 a mais dançando Michael Jackson no meio da academia? Olha, eu acho que a risada é uma coisa natural, mas pessoas mais 50 anos dançando Michael Jackson no meio da academia, cara. Se eu tivesse 50 anos, esse seria um objetivo de vida. Mas também depende de como você é aos 50 anos, né? Exatamente. Se você for, tipo, o Alexandre Frota, entendeu? Você pode fazer um negócio no meio da academia e tudo e ninguém vai ligar. Oh, o negócio! O negócio? O negócio. É isso aí, cara. Eu acho que você pagou mais mico que os caras de 50 a mais, entendeu? E você deve respeito a eles também, então isso deve ser levado em consideração. Então é isso. Muito obrigado, Thiago França, pelo seu e-mail. Você foi um dos dois ouvintes que prestaram a devida homenagem ao incrível troféu Ronaldo Golias! Um dia ganhará uma tanguinha por isso. Um dia vai ganhar uma tanguinha. A seu preço, claro. E o segundo e-mail do Elias Matos. Muito obrigado, Elias Matos, por ter participado mais uma vez. Ele começa: na quinta edição do podcast, o Sr. Bode disse que Louis Armstrong cravou a bandeira na lua e fez a dança do Dig Dim e falou a frase idiota. Um passo para lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sendo que quem falou isso e pisou na lua foi o queridíssimo Neil Armstrong, não Louis Armstrong, que nem o Bode falou. O Louis Armstrong é o cara que canta What a Wonderful World e tal. E agora, falando do último podcast: o Costinha é um gatinho. Será que é mesmo? Foi esse comentário aí. Será? Ele achou gatinho. Injustiça nesse podcast, olha só. Não foi injustiça, mas vamos lá. Away e Ronald Rios, esse que tem até um nome igual ao humorista que nomeia o troféu, poderiam ter chegado na final. Para um cara zoadaço e sem graça como esse babaca do Tiririca ganhar, que tudo isso? Culpa da carta do amor. Por isso, isso é uma heresia. Analisando esse comentário dele agora, Ele falou, primeiro ele deu uma canelada no bode, foi isso? É, deu uma canelada no bode, que o bode. Mas aí isso é canelada antiga. Não é referente ao podcast, a gente pode deixar passar. Até porque o bode não tá aqui pra se defender. Não, é por isso que eu acho que a gente devia atacar mais, então, pô. Bode é um idiota, ele não sabe o que diz. Deixa pra lá. Mas aí ele continuou e falou. Que mais que ele falou, cara? Eu até esqueci. Ele falou que é injustiça. Principalmente Petrópolis, que não chegaram na final. Não, porra nenhuma. Porque na final só podem ter dois, né? É claro, no final só pode ter dois. A gente pode fazer no próximo troféu uma final de 16 pessoas. Vai ser tipo Beyblade, todo mundo taca um Pokémon assim na área e eles se batem. Exatamente, Super Smash Bros. Manda um free for all, quem sobreviver tá dentro. Mas, cara, eu acho que não teve justiça nenhuma, cara. Você falou besteira, no Tirica, obviamente, muito mais engraçado do que. Principalmente que o Ronald Rios. Não, eu vou defender. O Huawei, tudo bem, perdeu justamente. Mas o Ronald Rios só perdeu precocemente porque as pessoas não conheciam o Ronald Rios. Sim. Só eu e o bode. Uma coisa que eu concordo com ele é que o Felipe Neto não devia nem ter entrado na porra do troféu. É, mas eu não cheguei lá ainda, pera aí. Vou continuar lendo o e-mail dele então. Ele falou que você merecia mais destaque pro bode, né? Ah, e que o Felipe Neto não deveria participar. Isso fez o nível do troféu cair, porque ele é muito sem graça e para lá lá lá lá lá. Já que o bode não tá aqui, vamos botar a culpa nele. Pô, o bode quem mandou. Cara, não caiu o nível do troféu, porque ele saiu no primeiro round, foi embora, tá ligado? Foi só um jeito da gente falar que ele é um merda, entendeu? Porque se a gente não botasse ele aqui. Foi o jeito da gente falar que ele é um merda. A gente nunca teria falado nada dele nunca, entendeu? A gente botou ele aqui pra poder dizer, ah, perdeu pro, sei lá, pro Zé Goiaba, tá ligado? Até o Zé Goiaba é mais engraçado que ele. Por isso que a gente quis botar ele no programa, entendeu? Não que ele seja um merda, mas ele não é engraçado. Não é engraçado. Mas o Pluff acabou de assumir que ele precisava de uma desculpa pra xingar o Felipe Neto. Isso aí. E aí ele botou ele no programa. Exatamente. Vamos usar mais isso, cara. Os troféus agora vão ser pretextos pra zoar e xingar as pessoas. Aí vai ser o melhor episódio, sem dúvidas. Então é isso. Ele encerra o e-mail aqui, pombo, e ele tá reclamando que as pessoas... Pombo, você não tem mais falado pombo. Pombo? Pombo? Não, eu não falo pombo, vocês ficam botando. Lembrei disso. A gente também não fez de novo o psicotécnico com as pessoas que participaram. Caralho, a gente não faz mais nada, nem o psicotécnico com ninguém, cara, a gente tá dando mole. A gente não tem orgulho, não se prende a Jair, somos uns grandes dois filhos das putas. Uma vez que o Thiago Miro voltar aqui, ele vai fazer o teste psicotécnico. Exato, não vai escapar mais. Não escapará! Ou vai, não escaparás! Então é isso, galera, muito obrigado por terem ficado até aqui. Por favor, mandem e-mails pro próximo bloco de e-mails existir, né? Porque se esse programa teve dois, eu tô com medo de quantos e-mails o próximo vai ter. Vai ser uma progressão... Como é que dá o nome? Tem aritmética? Geométrica, vai ser uma progressão geométrica. Então, na próxima vez, hein? Exatamente, é isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, Pombo. Um abraço. Obrigado, caralho. Passa a carteira, vai se fuder. Tchau! Pombo. Fala, Abrão. Outro filme que é pra mim é uma decepção é o... Eu falei de Os Outros? Não? Não, falei de Os Outros. Não, esse ainda não. Vou dar um crunch aqui, cara. Vai. 3, 2, 1... Calma aí, deixa eu lembrar um filme aqui, calma aí.